Eu fico louco quando eu vou na casa dela e ela não está lá, quem sabe onde está? Eu vou seguindo como posso meu caminho, sem ter o só destino, não dá pra decidir. O tempo passa, se mantenho muito forte, não tenho tanta sorte, mas dá pra viver assim. Às vezes Deus te testa na sabedoria, é quase todo dia, é natural pra mim. E hoje eu só procuro ter a paz, que hoje ainda eu não consigo ter. Mas hoje eu encontro a minha paz, meu sonho hoje vai acontecer. Mas hoje eu decidi que a minha paz só virá quando tem que acontecer. É hoje que o sol vai brilhar pra mim, incendeia. Se mantém em pé, fique ligado, guarde a sua fé, cabeça erguida sempre que puder. Em algum momento a gente até perdoa, esquece o que passou. Se mantém em pé, fique ligado, guarde a sua fé, cabeça erguida sempre que puder. Em algum momento a gente até perdoa, esquece o que passou. Se liga só como é louco esse mundão, mesmo sendo difícil a gente segue na missão. Um coração vazio nunca poderá vencer, precisa entender que a sua paz só depende de você. As coisas que acontecem nessa vida até que faz sentido, eu acredito muito em Deus. Sorriso leve como o vento, vários pensamentos, e um deles é como o seu. Me dê asas para poder voar simplesmente, no céu azul um horizonte infinitamente. Só quero um pedaço de paz alimentar a mente, você tem que ser forte e consciente. E hoje eu só procuro ter a paz, que hoje ainda eu não consigo ter. Mas hoje eu encontro a minha paz, meu sonho hoje vai acontecer. Mas hoje eu decidi que a minha paz só virá quando tem que acontecer. É hoje que o sol vai brilhar pra mim, incendeia. Se mantém em pé, fique ligado, guarde a sua fé, cabeça erguida sempre que puder. Em algum momento a gente até perdoa, esquece o que passou. Se mantém em pé, fique ligado, guarde a sua fé, cabeça erguida sempre que puder. Em algum momento a gente até perdoa, esquece o que passou.